com decadência. E tudo nesse mundão, catraga na cintura, vários paga de bichão. O mundo é foda, pra outros não é nada não. Antigamente tinha amor, hoje ódio no coração. Tá consumado, a terra ficou sem lei. Dinheiro fala alto, derruba até Sansei. Foi desviando dos golpes que agora eu sei. Que barriga vazia não vai doer só uma vez. Eu vejo a cena aqui de cima. As mina vende seu corpo, crack e cocaína. Enquanto isso, sua mãe ora na sua casa. Cadê a lei? O inimigo criou asa. Pra te atrasar que tem de monte. Inveja, muita maldade por aqui que não se esconde. Fico até encabulado, rapá. Vamos viver e aprender e ver no que vai dar. Não deixa se levar, aqui na terra sem lei. Mudou de tolo, quem é sábio, mano, vira o rei. Não deixa se levar, aqui na terra sem lei. Mudou de tolo, quem é sábio, mano, vira o rei. Não adianta chorar, murmurar, reclamar. Tem que vestir a armadura, ir pra guerra, lutar, aguentar com firmeza, tirar os venenos da mesa. Patente de gladiador, se mete pela nobreza mesmo. Na terra sem lei, no meio da arena de cal. É tipo arte marcial, mas é rap nacional. Bate forte, traz holofote pro lado de cá. Se não conhece, eu vou mostrar. Bem-vindos a Bagdá, casa do Clique Pá, do campão, da feirinha. Se não é droga, não é torcida, então é pelas minas. Bate boca, discussão, confusão na quebrada. Rajada de ameaça. Você comeu a mina errada. Não vai saber, elas só querem diversão. Sua felicidade vai no fundo, abraço cão. É tudo na responsa, um vacilo e já era. É tudo no seu nome, é você quem faz. As regras. Não deixa se levar, aqui na terra sem lei. Mudou de tolo, quem é sábio, mano, vira o rei. Não deixa se levar, aqui na terra sem lei. Mudou de tolo, quem é sábio, mano, vira o rei.